sol, a sombra, camarotes ou barreira, toreamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano, só nos podem causar dano e espera. Entram guizos, socas e capotes e mantilhas pretas. Entram espadas, chifres e derrotas e alguns poetas. Entram bravos, cravos e lixotes, porque tudo mais são tretas. Entram vacas, depois os porcados, que não pagam nada. São honrados e oestes nabos, que não pagam nada. E só ficam os peões de brega, cuja profissão não pega. Com bandeiras de esperança, afugentamos a fera e estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza graça. Entram velhas, doidas e turistas, entram excursões, entram benefícios e cronistas, entram aldrabões, entram mar e almas e coristas, entram galifões de cristal. Entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo, entra aquela música maluca do passadomismo, entra a pensionada e a caduca, mais um sonobismo e cismo. Entram empresários jornalistas, entram frustrações, entram antiquários e fadistas em contradições. Entra muito dólar e muita gente que dá lucro aos bilhões. E diz o inteligente que acabaram as canções. Não acabaram nada.